Levantaram contra mim tantas acusações. Me lançaram numa cova cheia de leões. Aprovaram leis tentando me intimidar. Mas não abro mão do nome do meu Deus, vou adorar. Meus amigos não puderam me auxiliar, pois o plano foi traçado pra me derrubar. Mas quem fez a estratégia para ver meu fim não lembrou que o próprio Deus é quem cuida de mim. Eu vou sair da cova e os leões não vão me devorar. Vou vencer a prova, pro palácio vou voltar. Vou seguir cantando, adorando quem me fez vencer. Vou ver as promessas se cumprindo em meu viver. Eu vou fazer o bem àquele que me fez o mal. De Deus é a vingança, o início e o final. Quando eu chegar diante da mesa que ele preparou pra mim, vou ouvir alguém gritando: Deus é teu juiz. Ninguém pode matar a quem Deus quer honrar. Ninguém pode deter a quem ele quer usar. Podem até tentar me lançar na prisão, mas vou sair de lá transbordando de unção. Ninguém pode impedir a promessa de Deus. Ela vai se cumprir, ele não esquece os seus. Na fornalha, na cova, em qualquer situação, estou debaixo da bênção do Deus de Abraão. Eu vou sair da cova e os leões não vão me devorar. Vou vencer a prova, pro palácio vou voltar. Vou seguir cantando, adorando quem me fez vencer. Vou ver as promessas se cumprindo em meu viver. Eu vou fazer o bem àquele que me fez o mal. De Deus é a vingança, o início e o final. Quando eu chegar diante da mesa que ele preparou pra mim, vou ouvir alguém gritando: Deus é Deus. Debaixo da bênção do Deus.